nós. Faz a WL que nós espera você. Aqui você vai ser feliz e nem vai saber. Você tem a liberdade de escolher o que você vai ser. É só escolher o RP que vai querer. Tem a BAEP, a rota, a oficina pra você escolher. Cê vai querer, qual que você vai querer? Tem o lado bom e também ruim, isso você vai ter que escolher. Só que a consequência também, quem vai passar isso é você. Zum, zum, passe a milhão de Mercedes da nova, chamei atenção. Cola no Santa Esperança, você vai se dar bem. Escolhe o que você quer, BMW, Mercedes Benz. Chega na praça então, lança dancinha 245. Vou chamar é meus amigos, que hoje eu vou fazer um corre que vai me deixar é rico, é rico, é rico. Se a polícia vir é fuga, é dos bicos. Toma um Skyline novinho. Passando a milhão é pelos becos. Manda o 180, encaixa perfeito. Eles tão ficando, acho que um pouco deu medo.